tu quase me matou. Me deixou na solidão, sofrendo de amor. Mas tem nada não, o mundo é um giro. Conheci um novo amigo, contar o sexto. E o Rio quer é putaria. Chama a bichinha que eu tô pronto pra hoje. Assisto, vai rolar som do paredão. Chama a galeguinha pra descer até o chão. Assisto, assisto, e o Rio quer é putaria. Chama a moreninha que eu tô pronto pra hoje. Aquele jeito, eu já consigo da cachoeira, meu patrão. O brabo dos paredão, a mão do beat. Sou música, tudo bom. Bandida, tu quase me matou, me deixou na solidão, sofrendo de amor. Mas tem nada não, o mundão girou, conheci um novo amigo, um tal sexto. Sexto, e o Rio corre pro brega, favela tá molazinha, hoje tem baile de favela. Sexto, e o Rio quer é botar. Chama a moreninha aqui.